Na minha crença da geração de identificação, vai para a Cerrávida 366 para final do procedimento RNAV da piscina 0. Desse mantém inicialmente nível de voo 050, altímetro na 0 no 4. Clear to Echo Delta Delta Fox, like level 330. Take off runway 10, left to turn, full for departure. Alpha Romeo, uniform transition via Python route, squawk 5152, Florida departure 120.80. Condor 077, transition Alpha Romeo Uniform, squawk 5152. Feedback correct, hammer ready for push back and setup. Confirm ready? Approve it, push back and setup, come ready for taxi. é 6310. Desça para 2500 para ir ao altímetro 90 no fax. Reporte na final do procedimento RNAV, passando a ser revista 366. 04 para 2500 para ir ao final RNAV da alma. Condor 077, taxi approved via MNA from Sax 3 in the holding point, call tower 118.16, altimeter 1014. Condor 077, body main apron in India, holding point 10 and call tower 118.16, altimeter 1014. 2, oi, para se revista 366 para final do procedimento RNAV da pista 0. Desce inicialmente até o nível de voo 050. After departure, once you head into 2000 feet, then you climb to flight level 330 according to under departure clearance. Hello, 07, we're unable level 330, request level 310. Okay, send it back. 277 ground. Send out to 0770. Approve is flight level 310. 7310, send out to 0770. Back to IMN April, inject holding point tower 118, that's Mosic. Have a good flight. Send out to 0770, send out to 0770, and tower 186. Zona Renato, estou desalfa 6310, completa sinal, chame torre frequência no 8, de sinal 6. Renato, desce para 2500 pés, PNH 104. Autorizado o sinal do procedimento da Renato da piscina 0, reporte passando CRP 366. Desce para 2500 pés, com 614. Vai reportar o 366, autorizado a Renato que estava 0 com 366. Salvador, eu vou 2043 no portão 6 para o pushback de acionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, vou 2043. 6310, boa noite, táxi via Alfa, caminhonete Juliette. Contato com 2043 com 186, bode, autonomia 0409, alterna Galeão. Utilizado via Pátio Índia, ponto de espera torre 118.95, ajuste no 04, bom voo. Contato Pátio Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 04, voo 2043, bom voo. Quando 077 faz uma salva, safa na cara, sai do free 10 por causa de carta. 077, read the contact and departure, climb to flight level 310, vai a buca de parte. Buca de parte, level 310, quando 077. Controle Salvador, boa noite, 3831, informação robô, 4232. 3831, acione identificação, chegada bom ser autorizada. Esse mantém o nível de voo 080, CNH 104. Chegada bom que nível 080 para 323. São 3858, acione identificação, chegada à área autorizada, desça para nível de voo 050, altímetro no 04. 050, vem 14, São 3858. Desça no 0, ingresso Juliette, ponto 03. Vitor, uniforme Romeo Bravo Índia. Thank you, Bobby. From position Condor 077. Thank you. Dá o 366, descendo o RNAV 910, dá 3662. 3662, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 60. 860, obrigado. Boa noite, voo 2043, decola no perfil da El, passando 1500. 2043, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, voo direto Leda. Após 2000, direto Leda, voo 2043. Para 4000 pés, tem legal no 0 no 5. 3831, reduza para 2209. Eu tenho como número 2 na aproximação, tráfego da companhia. Redução 2209-3231. 3858, vou ir para o Serrazinho 366 para a final do procedimento RNAV da pista na 0, desce para 2500 PR, QNH 1 na 0, 1 na 5. Serrazinho 366-2,5, Under 076, correction, 077, call Recife Center 125.45, if enable 126.85. Under 077, Recife Center 125.45, if enable 126.85, bye-bye. Bye. Alpha Juliette, 127. Alfa Juliette, ponto 7, 3662. Sou 2043, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 251-1235, voo 2043, boa noite. Boa. Só 3831, vou ir para esse registro 368 da presente. Controle da 3831, mantém 8.000 ainda, 5.000. Transferizado, descida para 4.000 pés. 4.000 pés no 05 da 3831. 3831, desce para 2500 pés, altimetro 0015. Após Sierra Vista 368, voe para Sierra Vista 366 para final do procedimento RNAV da pista no 0. Reporte passando o mesmo, QNH 1 no 0 no 5. Está autorizado a RNAV da pista no 0, informará passando Sierra Vista 366, tá? 3231. Passou o Sierra Vista 366, estabilizado, 3258. 3258, completa final, chame torre, frequência 98.60. 260, Salvador, boa Azul, navio 48 para Romeu. Sim, aeronave se modula para controle. Azul, navio 48. Navio 48, acione identificação, chegada na área autorizada, desse mantém o nível de voo 050, altímetro no 095. Ok, desce, mantém 050, meu ajuste, pare, vai no patrão. Passa Sierra Vista 366, visual 30. 3831, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 60. Torre 2860, 3231, morante. Boa. Salvador Bruce, good evening, go to Lana and Paul, final Palermo 235, duplo alemão, tiro Romeo 1. Go to Lana and Paul, lock identification, clear de bom for arrival, descend to flight level 080, can reach 1015. Quatro oito, vou direto para a Sierra Vista 366 para final do procedimento RNAV da pista no zero. Ok, voo 366, 9148. 48 sem restrições, desce para 25006. Exigente, 9148. Voo 2104, reduce your indicated speed until 2509. Roger, slow down, 2509, go 2109. Voo 9002, acione identificação, chegada à área autorizada, reduza para 2509 nós, vê se mantém o nível de voo 060, altímetro 095. Roll 2194, the speed 230 knots. 230 knots, go to 194. Salvador, boa noite, 3232, livro Alfa. 3233, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, ponte 4. Alfa, Juliette, 04, 3233. Salvador, chamei a 6330, posição 3, na fronteira, autorização de tráfego pelo Salvador. Né, 6310, separa Pouca Jama, Aracaju, chame cópia. Pouca Jama, Aracaju, chama cópia, tá pronto, cópia. Voo 9012, número 3, na aproximação, reduza para 2309. Azul 9148, autorizado ao final do procedimento RNAV da pista 10, reposto estabilizado. Portar estabilizado, 9148. Autorizado Recife, nível 350. decola da pista 10, curva à esquerda, subida Pocajamo, Aracaju e Epperson 17. Transponder 5177, controle 120, decimal 8. 3350, Costa 10, curva à esquerda, Pocajamo, Aracaju, 17, transponder 5177, uma pode falar 120, 80, controle. Tuner 1310 correto, ampliando para pushback acionamento. O 2194 is speed 2009. 2009, go to 194. O 9092 reduza para 2009. Go to 194. After Pelo, fly direct to Serra Vitor 366. After Pelo, fly heading Serra Vitor 366. Go to 194. Flaherinaga Azul, 9148. Sou 9148, complete final do procedimento, transmissor em Salvador, frequência 118, decimal 6. Ok, 18614, 9148, até logo. Go 2194, descend 2500 feet, clear, AirNav 1-way-1-0, pode ser. Roger, licença, par 00, fiz clear, AirNav approach, runway, pode ser, do A9-4. O 9012, autorizado descer até o nível de voo 050. O 9012, após o TAP, foi ser aviso 366. Após o TAP, voa 9012, reduza para 1809. Zero, no 2, desça para 3.500 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado o final do procedimento RNAV da pista no 0, reposta blindada. Approach, go to 194. Go to 194, complete final, Salvador Tower, 118.6. Roger, Salvador Tower, 118.6, thank you, have a nice, go to 194. 9012, autorizado a separar 2.500, reposta habilitada. 2.500, reporta na estabilidade, 9012. Motor de Salvador, boa noite, estação 6303, centro da Serra, cruza 200, descida 160. Panamá 6313, via chegada Bonfe, desça para os níveis de voo 050, ajuste na 015. Via chegada Bonfe, desça ao 050, centro ajuste 015, Panamá 6313. Bom, no 096, VoiceApp para interceptar a chegada Mari, desça para 4 mil pés, ajuste na 095. Sim, VoiceApp para interceptar a Mari, desça para 4 mil pés, na 095, no 096. Bom, 9012 estabilizado. Afirmo. É sinal do procedimento, chame torre em Salvador, frequência 118.95. Correção, 118.6. Bom, 9012, chame torre em Salvador, frequência 118.6. Salvador, voo 902. Controle, voo 902. Voo 902, chame torre Salvador, frequência 118.6. 86. Panamá 6313, número 2 na aproximação, reduza para 2309. Iniciando a redução, 2309, Oceania 6305. Bahamas Ground Control, good evening, go 2194, run indicated. Go 2194, approve taxi by Alpha, Juliet to gate 03. Via 2303 via Alpha and Chile, taxi to 2194. Ano 5. Go 090, poderia voltar no seu posto? Inicialmente mantém a prova de mar e número 3 na aproximação, a 2782. Sim, vai manter 2782. O Channel 3100 te considera. Está autorizado, se tiver que te considerar a chamada. É, vai estar no próximo check, né? Go 2194, maintain position before Juliet, informing your gate is complete. Roger, maintain position before Juliet, go to 2092, tá aqui via Alfa, Kilo, parte 3, parte 1, até o gate 09. Alfa Kilo 3, 4, 1 para o 09, o 902.